Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu nunca vi o palhaço. Aqui é o Afonso 3D e eu tenho certeza que pelo menos um décimo da minha vida eu já perdi em amnésia alcoólica. Aqui é o JP e eu sempre dormi no ponto. Fala galera, eu sou irado. E esse é meu nome porque eu sou irado. Aqui é o Azaghal e o irado é o voltor da frase iriri é irirado. Mas é óbvio. Sim, nerds, estamos juntos para falar. Na verdade, eu não vou falar nada, eu só vou ouvir esses lucros porque está na hora de mais um Nerdcast Papo de Bêbado. O primeiro que eu participo, né? É, porque o outro, né? Tinha uns convidados misteriosos. Temos um novo convidado, o Irado. O Irado. O Irado está aqui, nunca participou do Nerdcast, mas ele faz parte de muitas histórias dos Nerdcasts. Então vamos ouvir o que esses malucos têm pra falar, certo? Depois do e-mail. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Nerd Store, Azaghal. Novidades na Nerd Store, a loja de todo nerd. Exato, e novidade totalmente novidade. Não é novidade, as canecas voltaram, ou uma reposição, ou até uma nova camisa. É um produto completamente novo na Nerd Store. Cara, você acredita nisso? Nós agora temos toalhas, Azaghal. Exatamente, toalhas Crop Circles, ou I Want to Believe. Pô, cara, muito bom, muito bom. A ideia genial de Leandro Tuxo e Jason Brown. Tuxo and Brown. A dupla Tuxo and Brown, eles mandaram um e-mail como que não queria nada, né? Olha, que tal uma ideia fazer toalhas assim, crop circles, né? Finge que a toalha é o gramado e o alienígena foi lá e tum, fez um desenho. Exato, porque a nossa ideia, a gente já tinha pensado em fazer toalhas há um tempo atrás, justamente por conta do guia dos mochileiros. Exato, todo mundo sabe o dia da toalha, tarará. Mas a gente não queria fazer só uma toalha com 42 gigantes escrito. Isso. Ou Don't Panic. Qual é a graça de só isso? Exato. Nós tivemos uma ideia excelente, na verdade, para a toalha do guia. É. Mas a técnica empregada para produzir a toalha do guia que nós queríamos fazer exigia um pedido mínimo do fornecedor que era muito superior ao pedido teste que nós imaginamos, né? Exato. Porque, né? Como um novo produto, ele está sendo testado para ver se a galera acha legal a toalha e vai topar, assim como a gente testou caneca e até testou camisas, né? Exato. Assim como a gente testou action figures e jogou pro lado, por exemplo. Então, porque essa técnica que a gente empregou aqui, de corte, né, na malha, você pode fazer um pedido mínimo mais modesto pra gente testar as toalhas. Se der certo, se for um mega sucesso de vendas, nós vamos fazer o pedido da toalha guia do mochileiro, que vai ser espetacular, cara. Sim, sim. Ela já tá pronta, a arte dela tá perfeita, completa, mas temos que ter certeza para não encalhar o nosso dinheiro. Exato, precioso. As toalhas Crop Circles, que são iradas pra caralho. A ideia foi foda, da Tuxo and Brown. Eles foram pagos, sim. Claro. Estão à venda na Nerd Store por R$39,90. O kit que contém uma toalha de banho e uma toalha de rosto. Exato. Vocês perguntam, as toalhas secam? É, porque várias pessoas perguntaram. Gente, assim, sinceramente, depois de insistir tanto na qualidade de tudo que a gente faz, vocês já acham mesmo que nós iríamos vender aquelas toalhas de veludo que não enxugam nada, porra nenhuma? Isso é uma porra mais insuportável. Toalha de praia, mulher deitada na praia, crocodilo gigante, nota de dólar. Vocês acham que a gente ia vender alguma merda dessa? Porra, né, cara? As toalhas são ótimas. Tem lá em casa as toalhas, a gente usa, nós testamos, claro. É, nós testamos a amostra, né? Se vocês quiserem, eu posso testar a toalha individualmente de vocês, me secar nelas antes de enviar. Cara, pedido, pra ver, cara, se a toalha tá secando. Teve um outro malandro que escreveu no Twitter assim: se fosse maior, eu comprava. Porra! Se fosse maior, você usava na sua mesa de Natal. Cara, tem um porque metro a toalha e tem 1,5 metro por 80, meu irmão. Cara, é. Ela é quase maior que a porta do seu banheiro, que deve ter 60 de largura por 2,10 de altura. A toalha, é um toalhão. A toalha é gigante, porque a gente... Cara, olha só. É o seguinte. A gente não ia fazer uma toalha que não enxugasse e que não cobrisse o corpo. Exato, porra. Porque nós sabemos o quão insuportável é uma toalha que não enxuga e que é minúscula. Que tu sai com um decote do banheiro, sabe? Com a perna de fora. Segurando a pontinha pra não abrir. Uhum. Então, toalha gigantesca, felpuda, macia, absorvente. E nerd. E nerd, mega exatamente. Nerd. Então vá lá agora na nerdstore.com.br e leve a sua toalha pra casa. Muito bom. Muitos e-mails sobre o último Nerdcast. Histórias de condomínio. Isso, exato. Um sucesso. Mas antes de e-mail, vamos aos relatórios do Slave Roboto. Exato. Ele disse que Zé Fernandes enviou a charge a Zagal e Dona Julieta. A Zagal. Eu não tinha visto. Longe, ah, esse... Que escroto. Clica aí no post, tem o link. Dona Julieta. Assim aqui, não. Ouvintes queriam mais histórias de briga de vizinhos. Tá ótimo. Eu também queria tanta coisa na minha vida. Douglas Bezerra enviou a capa da Veja São Paulo e diz no e-mail: vocês não dão uma fora. A capa da Veja São Paulo diz: meu vizinho é um terror. Ai, cara, tá demais. Ai, cara, não aguento mais o pessoal copiando nossas pautas, cara. A Ana Zugaib lembrou do Nerdcast de Star Trek lá, ih, meio velho, mas vale pela charge que ela mandou, dizendo que o Han Solo não dá uma porrada no Capitão Kirk, lembra? Aham. Uhum. Mas que o Chewbacca daria uma certa atenção ao Capitão. Tem um desenho aí pra vocês clicarem e verem. Muitos nerds mandaram informações do manobrista de navios, chama-se Prático. Prático, porra, Prático, cara, esqueci na hora, não lembrei. E ganha uma grana violenta, entre 60 a 150 mil reais. Olha, porra. Deve ser por ano isso, né? Não, que por ano, cara? Por manobrada? Por mês, porra. Salário. Tu tá de sacanagem. Vencimento. É, ganha uma grana forte mesmo, cara. E um dos caras disse que em Santos chega a 300 mil. É, cara, é justificável o trabalho dele. Peraí. É um trabalho sinistro. Você tá dizendo pra mim que o manobrista de navio... Prático. Ganha entre 60 e 150 mil reais, uh-huh, podendo chegar a 300 mil? Uh-huh. Tchau. Não, sem sacanagem, eu tô indo embora. Tchau, obrigado. Cara, mas é uma responsabilidade muito grande. Eu até incluo um vídeo que eu já conhecia de um prático fazendo merda. Não. O que acontece? Aí, Tucano, quartinho aí pra mim, por favor. Eu tô indo agora começar minha carreira de prático. Foda-se, Jovem Nerd, foda-se, nerd, foda-se tudo, cara, tudo. Puta que pariu. É, cara, mas é um mercado assim, ó. Tu faz na mão, né, cara, quantas pessoas trabalham. Porra, desfaz isso. Tudo, gira aqui, encaixou, beleza, próximo. Caralho. Tá ótimo. Fábio Costa Longa enviou uma imagem do Bucentauro. Ficou excelente. Né? Deu o que falar. Porra. Foi pro Trending Topics Brasil no Twitter. Foi, o nego não entendeu nada. O Fábio Costa Longa mandou. Daniel Maia e Henry Ramon de Joinville também enviaram sua ilustração do Bucentauro. Muito bom. O Bucentauro, né? Tá aí, né? Nego falou que são quatro cavaleiros do apocalipse, né? O Bucentauro, o Xongão, o Divino e falta o último, né? É, falta. Que existe a dúvida se é o palhaço ou o seu Francisco. Seu Francisco, cara. Ah, que mais? E-mail sobre terremoto na fronteira do Acre, seja a Terra, o planeta Terra está se preparando para 2012. Tá demais, né? Vulcão, terremoto. Tá todo mundo se... O núcleo tá nervoso. E é engraçado porque o terremoto foi na fronteira do Acre e quem estava no Acre era Lily Allen. Lily Allen? Certo, aqui na notícia. Tava no Acre, durante o terremoto. Notícia da Globo. Não sei se era durante o terremoto, mas ela esteve no Acre. O que essas duas coisas têm em comum é que tudo aconteceu no Projac, né, cara? Jacarepaguá. Exato. Aproveitando essas notícias do Acre, a gente não dá ponto sem nó. Ah. Camisa do Acre não será mais reposta. Porque ela será remodelada. Que irado. Agora, a próxima vez que tiver Acre disponível... Será Acre 2.0. Cara, é tá ficando irado. Tá irado. Foda, é uma foda. Senhora camisa, então se prepara, né? Primeiro e-mail, Max, 30 anos, porteiro noturno, / aspirante designer. Olha aí. Sem cidade, olha aí. Rapaz, temos... Sem cidade, já sabem, né? É pro Centauro. Sobre o Nerdcast de picuinhas de condomínio, algumas observações sobre os porteiros. Existem muitos níveis de prédios e portarias e porteiros. E eu me enquadro na de prédio de fudido metido a besta. Ah, eu sei qual é. É o que o apartamento é uma merda, parede no tijolo, mas o carro é foda. Exato. Talvez do pior tipo. Claro que tem muita gente boa onde eu trabalho, mas sempre tem aqueles que tem rei na barriga, ignorância sobre as normas, e eu também ignoro algumas, é vero. Olha aí. Primeiro, de acordo com qualquer treinamento ou reciclagem, somos instruídos a defender o patrimônio do prédio do portão para dentro. O que acontece na rua, fica na rua. Tá ótimo. Entendeu? Entendi. Então a senhora Jovem Nerd fosse assaltada na rua... Foda-se, não é problema do porteiro. Não, é problema do porteiro. É, o ser humano, ele tá indo pro caralho, né, cara? Mas era o morador pedindo pra entrar. Não, é o ser humano, tá indo pro caralho. Foi-se o tempo, né, cara? Foi-se o tempo. Segundo algumas regras simples de como abrir o vidro do carro, acender a luz interna, informar horários previstos de saída e chegada são ignorados constantemente. É, eu vou dizer pra sim pro porteiro associado ao bandido, é a hora que eu entro e saio sempre. É, a gente nunca sabe, né? Né, cara? O que causa desencontros e estranhamentos entre condôminos e porteiros. No meu caso... Peraí, não tem desencontro. Se eu sou morador e você é porteiro, eu chego e você abre a porta. Ué, não é isso? Não tem essa de eu ter que explicar pra você, meu querido. Agora eu vou ter que ir na lanchonete avisar antes. Olha, normalmente eu vou vir aqui entre 2 e 3 horas da tarde e vai preparando meu bacon. Porra, não vem com essa, cacete. É, é. No meu caso, que fico sozinho à noite, tenho que jantar na guarita e usar o banheiro prestando atenção no barulho dos carros. Bom, isso, né... É o normal, né? Quando o carro chega, a porta tem que ser aberta, não é isso? É. Terceiro, alguns moradores abusam da boa vontade dos porteiros, achando que eles são encanadores, guias de cão, pintores, gandulas e burros de carga. Bora. Pelo que eu entendo, as pessoas quando fazem isso, não sei no prédio fudido que você trabalha, mas normalmente, se alguém pede algum favor pro porteiro, ele gratifica depois. Exato. Agora, o que acontece é o seguinte, eu entendo que ele fala que realmente tem gente que abusa do porteiro, mas tem porteiro que hoje em dia, por conta desse abuso, não faz porra nenhuma a não ser abrir a porta. Não tô dizendo que é caso do Max. Uhum. Em certos casos, tu chega com compras, o cacete, e o porteiro simplesmente faz... É, não custa nada. Né? Não, nem se levanta. Levanta pra abrir porta de elevador, sabe? Então, eu entendo que existe, né, essa exploração do porteiro, mas gentileza e educação, né, é o mínimo, né, que a gente espera. É uma coisa legal no ambiente de trabalho. Infelizmente, onde eu moro hoje, os porteiros são uma merda. Eu falo, chego com carregando o que for, só o vigia noturno, por incrível que pareça, aí, Max. Só o cara da noite que é mais atencioso, que abre a porta e ajuda se tiver compras a mais e tal, e precisar, ele dá um help. Mas a galera do dia, cara, é sorriso, sobrancelhado e botão no automático, sabe? Sobre demais problemas, como garagem, visita de parentes, o problema dos moradores. O porteiro pode avisar sobre ocorrências, mas jamais intervir diretamente. Lembro que certa vez alguém no prédio trouxe muitos parentes e acabaram na piscina. Uns se incomodaram, outros não. Pela regra, quem não é morador não deve usar o patrimônio do condomínio. Vou fazer o quê? Enxotar todo mundo com a vassoura? Não, você vai chamar o síndico, porque a responsabilidade não é sua. É, não é sua. Não tem nada a ver com você. Muito bom, Max. Gostei do seu e-mail. Marcos Borgonov, 24 anos, historiador, São Paulo SP. Oh. Lembra de um cabra que só apanhava nas pegadinhas de topa tudo por dinheiro? Não, não pode dizer o nome? Melhor não. Pois é, o cara, um velho, que apanhava nas pegadinhas do Silvio Santos. Uh-huh. O primeiro nome tem só 3 letras e parece uva. Caraca, não faz isso. Ele é vizinho de porta do Marcos Borgonov. Aham. Uhum. E ele diz aqui, vocês reclamam de síndicos e de porteiros? Uhum. É que vocês não imaginam o que é ter um former astro ou former star, né? Aham. Uhum. De TV, former minor celebrity, né, cara, no caso? Aham. Uhum. Metido a síndico e porteiro. O pior é que ele só faz intervenções esdrúxulas no prédio. Ah, mas ele é síndico mesmo do prédio? Eu não entendi. O cara não disse que ele é. Eu acho que o cara só acha que é síndico. Uhum. Ele diz que o nosso amigo Uva pinta metade da grade do portão automático da garagem de branco. Sendo que a cor original da grade é verde. Isso é um problema. O portão, ele diz, é todo verde. A grade inteira do condomínio é verde. E que numa bela manhã, Uva Olinda acorda e pensa: vou pintar metade do portão do prédio de branco. Pra quê? Se pergunta Marcos. Porque sim, sei lá, sem menores explicações, vai lá e enche de tinta o bem pintado e conservado portão do meu prédio. Meu Deus do céu. É um exagero, né, cara? Eu gostaria de ser vizinho do Uva Olinda. Chega! Não fala mais nada, cara. Porque... Vamos aqui, ó. Quando ele resolve... Quando ele resolve plantar no jardim do prédio um pé de pêssego. Pô, cara, você tá reclamando de barriga cheia, tá brincando? Queria que meu síndico fosse Uva Linda, cara. Um pessegueiro gigante. Quando eu morava em casa, eu queria plantar um pé de tangerina. Uhum. Mas meus cachorros não deixaram. Sempre que saía um broto, os cachorros iam lá e comiam. Que sacanagem. Ele diz que o pé de pêssego é quase maior que o prédio, tem quase 4 andares de altura. E por que que ele fez isso? Porque ele quis, simplesmente. Afinal, ele é Uva Olinda, né, cara? Imaginem a cena. Todos os outros prédios com seus jardins, com flores bonitas e gramas bem aparadas. E no nosso, a terra revolvida e adubada e chumbado no chão, um pé de pêssego gigante. O pior é quando chega a primavera e essa merda floresce e é um exército de milhões de abelhas entrando no nosso apartamento porque aqueles malditos galhos ficam cheios de flores evil. Coitado, ele pede socorro. Ah, tá reclamando de barriga cheia, cara. Tá maneiro. Rafael Saldanha, 28 anos, professor universitário, juiz de fora, Minas Gerais. Ouvindo as queixas de condomínio, vi uma reclamação frequente quanto aos porteiros e me senti um afortunado. Isso porque quando eu entrei pra faculdade, sempre via que o porteiro da noite passava o tempo lendo ou desenhando, ao contrário da maioria que vê TV ou escuta rádio. Olha só, como meu grupo é, de... É interessante, né? Lendo já é uma parada que é enlouquecedora. Como o meu grupo de RPG morava praticamente todo no meu prédio, decidimos aplicar o jogo no funcionário. Não é que ele gostou? Olha aí. Pois no segundo semestre de 2000, os professores da UFJF entraram em greve. Ficaram mais de 100 dias parados, deixando eu e meus colegas no estado de vagabundagem plena. Assim, descíamos para a portaria dia sim, dia não. Ele trabalhava num regime de 12x36 e jogávamos RPG das 23 às 4 da manhã. Caralho. Lá na portaria. Até hoje, estranho um pouco jogar RPG sentado em uma mesa, porque estávamos acostumados a jogar rodeado pelo balcão da recepção. Excelente. É claro que toda essa zoeira incomodava os vizinhos e depois de alguns anos, o Francisco, vulgo Chicão, acabou perdendo emprego por conta da bagunça das madrugadas. Putz. Que continuou após a greve, embora tenha tido que se restringir aos finais de semana. Porém... Essa não é uma história triste. Olha, graças ao incentivo da galera, o Chicão está se formando neste semestre na Faculdade de História. Porra, excelente. Da UFJF. Excelente, cara. Quem disse que o RPG não leva nada? Porra, muito bom, cara. Sensacional. Aí, Max, para de reclamar e vai jogar RPG. Peraí, que tem mais um recado, último recadinho, rapidinho, 30 segundos. Na verdade, são dois recados, então vai ter que ter um minuto. O primeiro é pra você não destruir o planeta jogando sacos fora. Sacos. Sacos são um saco, segundo a campanha. Mas eu não acho eles tão ruins. O que você pode fazer é, em vez de jogar fora, reutilizá-los. Ah, sim, como? Você pode, por exemplo, jogar no lixo, né, o lixo orgânico, dentro dos sacos descartáveis, e assim você tá reaproveitando o saco. Ah, então quer dizer que eu não preciso me sentir culpado se eu for no supermercado, pegar o saco plástico, botar na minha lata de lixo e botar o lixo lá dentro, é isso? Sim, o ideal, aquele mundo maravilhoso, verde do Fabiabu, é que você leve sacos retornáveis móveis, caixas ou qualquer outra coisa e não use sacolas descartáveis plásticas do supermercado. Eu acho legal a história da sacola retornável. Vai fazer compra de mês com a sacola retornável? Não, aí não dá, mas se tu for sabe, comprar uns negocinhos no supermercado, eu vou lá no supermercado, leva a sacola retornável. Se você for Fabiabu, você compra uma alfafa, agora vai trazer 20 quilos de picanha numa sacola retornável. É porque tem os R's, né? Que é reduzir. Não. Recusar, reduzir e reutilizar. Ah, então nem tem reciclar. Nessa campanha, não. Ah, tá. Então primeiro você recusa, fala não, obrigado. Não, obrigado, eu vou carregar aqui nas minhas mãos. Se não... Eu tenho mãos grandes. Ok. Se não der, você... Reduz. Reduz. Não, pode socar tudo num saco só que aguenta. Exato. E se não, você pelo menos reutiliza o saco fazendo outra coisa com ele, em vez de jogar ele lixo, fora. Lixo, lixo. Recuse ou reduza ou reutilize. Isso. E último recado, na verdade é um pedido de voto, não é um recado. Ah, sim. Estamos concorrendo ao melhor podcast de 2010 pelo prêmio Pix. Oi, rapaz. Nós faturamos ano passado. É uma boa faturar o ano seguinte, né? Sim, aí a gente precisa reciclar os prêmios, né? É, porque senão vai ficar aquela prateleira cheia de poeira, de cara chega aqui e só vê prêmio de 2008, 2009, 2007, não, né? Tá... Exatamente. Então tem aí o link, você clique, vote. Se você acha que o Nerdcast é o melhor podcast do mundo... Isso. Você vai lá e vote. Vote o Nerdcast. Exato. Tá? Adeus, Twitter. Vamos lá, seus bêbados. Eu não tenho como puxar assunto nenhum, né? Vocês que... Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que vamos lá, seus bêbados. Peraí, né, cara? Pode ter tido um certo momento da minha vida que, né, eu tenha exagerado um pouco do produto alcoólico, mas, pô, ficou pra trás. Né, exatamente, cara? Eu digo mesmo. Um momento da minha vida eu também exagerei, mas... Tá todo mundo casado, tá todo mundo comportado agora. Mesmo nessa época, cara, eu nunca fui dos bêbados mais, pô, alarmantes assim, porque eu sempre chapei, cara, no final das contas, entendeu? Sempre quando a parada bateu, eu chapei. É engraçado, eu sempre chapei também, com a testa na mesa, pelo no chão. Tem um restaurante mexicano aqui perto do trabalho, que eu vou de vez em quando, tem uma happy hour lá, Frozen Margarita, 3 doletas. Cara, se eu tomar a segunda, eu já não vou dirigindo pra casa, bicho. Caraca. Aqui no Brasil, se tu tomar a primeira, tu já não pode, né, mais? Pois é, a lei seca aí é braba, porque a lei seca não pode nada, né? Aqui tu pode, não, sei lá, 2 chopes, assim, tu ainda passa no bafo. Mas com esse negócio de não poder dirigir, beber e dirigir, não sei o que, foi que muitas vezes eu me ferrei dentro de ônibus. Peraí, rapaz. Tá me dizendo que tem bafômetro pra nave espacial agora. Não, mas é sério, eu sempre fui meio consciente no seguinte sentido, de, cara, eu sei que eu bebo pra caralho, então é melhor eu nunca sair de carro. Uhum. Então, tipo, eu ficava na dependência de ônibus ou de táxi. E eu tenho uma coisa que é muito chata, velho. Assim, eu fico doidão, me dá vontade de ir embora, eu simplesmente vou. Assim, não falo com ninguém, saio meio que a francesa. E nessa, velho, já dancei várias vezes de dormir no ônibus. Tipo, teve uma vez, velho, que eu tava bebendo aqui em Ipanema. Eu peguei o 457, morava em Botafogo nessa época. Peguei o 457. Eu fui sem sacanagem nenhuma. Eu devo ter ido umas 5 vezes, ido e voltado no Norte Shopping em Ipanema. Norte Shopping em Ipanema. Porque eu peguei o ônibus, devia ser umas 4 horas da manhã. Da tarde? Da manhã. Quase! Quase, tarde, tu falou da tarde. Falou. Umas 4 horas da manhã. Cara, eu acordei em Ipanema 8h30 da manhã, sei qual é. E aí, quando eu levantei, assim, o trocador... Ih, maluco, tu ainda tá aí? Cara, mas Deus protege os bêbados e as criancinhas, né, velho? Porque eu também... Pô, eu já passei por cada... Assim, dentro de ônibus mesmo, cara, cheio de mochila, com laptop dentro da mochila, assim. Eu lembro uma vez, cara, no St. Patrick's, tava eu, o amigo imaginário, o Blue Hand, a gente lá no Shenanigans da Barra. E, cara, nesse dia foi muito bizarro, assim, foi um dos dias que eu mais fiquei com um cagaço, assim, de dormir dentro do ônibus bêbado, porque era na Barra, eu peguei um ônibus, velho. Que eu não sei qual é o ônibus, até hoje eu não sei qual é o número do ônibus, mas que teoricamente passava em Botafogo. Só que, compadre, eu dormi no ônibus, eu acordei em Ramos, velho. Nossa! Eu acordei em Ramos. E como eu descobri que eu tava em Ramos? Eu acordei desesperado no ônibus. Falei, meu irmão, onde é que eu tô? Em vez de perguntar pro trocador, eu puxei a cordinha e desci. Ótimo. Cara, Ué, não, assim, perfeito. 4 horas da manhã. Sempre 4 horas da manhã. É a hora do bêbado. Horário crítico, né? É a hora do bolo. 4 horas da manhã, ninguém na rua. Comecei, peguei uma linha reta, fui andando, eu vi um mendigo dormindo, eu acordei o maluco assim, falei assim, irmão, cara, brother, desculpa te acordar, onde é que eu tô? Caraca, esse mendigo tem história pra contar até hoje, né, cara? Aí o maluco, pô, é sério mesmo que tá perguntando isso, compadre? Eu falei, sério, pô, tu tá em Ramos. Meu irmão, cara, eu comecei a me tremer inteiro, eu me tremia tanto. Eu falei, cara, preciso ir pra Botafogo. Ele, me tremia, é foda. Eu não falei, irmão, preciso ir pra Botafogo. Ele, ih, compadre, tu tá longe de casa, hein? Eu falei, meu irmão, eu sei que eu tive que andar pra caralho, foi foda. Isso foi andando de Ramos pra Botafogo? Não, cara, eu andei pra caralho assim, eu acho que eu saí de Ramos pra poder pegar o ônibus. Eu andei sem sacanagem. Chegou a olaria, né? Uns 40 minutos, compadre, assim, com o laptop na mochila, meu irmão. Aí, sério, se eu peidasse, eu explodia, velho, não passava nada. Com laptop pra night, cara? Cara, era porque eu trabalhava, velho. Eu saí do trabalho e fui encontrar com eles na barra. Puta merda. Ei, o cão foi quem botou pra nós beber. Que eu tenho uma amnésia alcoólica foda, assim. E eu, cara, eu adquiri um sonambulismo alcoólico também, né, velho? Ah, não. Juro, sonambulismo alcoólico. De levantar no meio da noite, fazer as paradas assim, o nego falar comigo, não, nem tá aí. E, sei lá, já mijei dentro de tênis do camarada meu. já abri a porta do armário e mijei dentro do armário. Sabe? Mijei no cesto de roupa, assim. Tudo. Um amigo meu já cagou no bidê. E pior que ele tava dormindo na casa de um amigo ainda. Mas, ô, isso tudo que eu falei foi tudo em casa de amigo, não foi na minha casa, não. Na tua casa, tu tem bom senso, né, pô? Do irado, ou um amigo seu que dormiu na tua casa e vomitou no tênis? Não, a história foi comigo mesmo. Tinha um amigo meu dormindo lá em casa. Todas as histórias que eu vou contar são bem antigas, né? Porque hoje em dia eu não faço mais isso, né? Mas tinha um amigo meu dormindo lá na casa dos meus pais, e aí começou a dar aquela vontade de vomitar de madrugada já, a gente já deitado. E aí eu ia levantar da cama pra ir pro banheiro. Só que aí o amigo meu tava dormindo num colchonete, tipo, na frente da porta, assim. Aí eu falei, cara, ou eu vomito nele, só que aí eu consegui ir pra janela, aí eu vomitei pela janela, só que tinha um sapato da minha mãe, tava lá secando, porque de manhã batia sol lá na janela do meu quarto. Puta, aí eu vomitei o sapato dela no lá do oitavo andar mesmo. Aí eu voltei a dormir, né? 3-4 horas depois eu acordei de novo. Aí eu olhei pela janela, vi a cagada que eu fiz no prédio. Aí eu peguei, sei lá, um balde d'água pra jogar, assim, tentar limpar, mas já tava meio seco já, cara. Jogar na fachada do prédio? É, porra. Cara, imagina um risco lá do oitavo andar até o térreo. Caralho. Não, uma vez eu saí, acho que da Melt. Também, caraca, tinha bebido muito. Aí já tava começando a passar mal assim. Eu falei, não, eu vou lá na pizzaria Guanabara, comer uma pizza pra forrar o estômago, né? Sentei na mesa, né? Falei, cara, me vê uma pizza aí, por favor. Ele, de quê? Falei, qualquer coisa, pô, vou vomitar mesmo, pô. Tem uma história até bonita, mas acho melhor não botar no Nerdcast, que é uma história. Mas o meu filho é fruto de uma bebedeira, velho. Olha! Que isso? Olha aí. Quando a bolsa estourar, vai ser aquela surpresa quando vier o cheiro de cachaça, hein, cara. É uma história bonita, rapaz. É bonita, assim. Você vai botar o sobrenome dele de Barreiro e tudo, né? É, a Simone acordou do meu lado e falou assim: o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, nesse nível, assim, sabe? Caraca, teu filho vai ouvir isso, cara. Como é que foi? Conta aí pra gente, por favor, cara. Agora conta. Eu e Simone saía, né, e tal. Aí um belo dia, a gente tomou um porro homérico na sinuca ali na Bambina, velho. E daí, cara, a gente não sabe como a gente foi pra minha casa, não sabe como a gente chegou lá. A gente tem um corte entre a gente, eu dando uma tacada na mesa de sinuca, a gente acordando. A gente acordando em casa. O cara deu uma tacada no próximo slide, o cara é pai. Tacada, bola dentro, pai. O tema do álbum de bebê vai ser assim, a mesa de sinuca, né, cara, de bolinha. Cara, eu tinha pensado nisso. Ei, o cão foi quem botou pra nós beber. A Mariozinha é sinistro se você virar pro barman e falar assim, aí, capricha aí na Cuba Libre. Porra. E a gente chegou e falou, cara, vamos tomar o quê? Ah, vamos tomar uma vodka pura, né? Aí o cara foi botando num copo, naquele copo de 400ml, botou gelo pra caramba e foi servindo. Aí eu olhei e falei, porra, meu irmão, vamos falar pra esse cara caprichar, meu irmão, capricha aí, velho. Porque a gente é heavy duty, meu irmão. A gente aqui é tranquilo. E aí o cara encheu até a boca, tranquilo, vamos lá, segundo round, isso, né, passado, sei lá, um tempinho, vamos pro segundo round. No segundo round, a gente falou, bota menos gelo, o cara, pô, beleza, o cara botou menos gelo, mas encheu o copo da mesma forma. Uhum. O amigo imaginário, ele lembra de terminar o copo dele, eu não lembro. E aí, lá pro meio da noite, cara, tipo, isso eu já não lembro, tá? Isso aí que eu tô contando é relatos de outras pessoas. Sim. Eles estavam todos dançando e eu sumi, eles foram me procurar. Aí, nisso, eu tava encostado na pilar. O nego achou que eu tava passando mal. Aí o amigo imaginário chegou assim, pelo meu lado assim, e ele viu que eu tava conversando, velho. Aí ele parou pra escutar e falou que eu tava cantando a pilastra, velho. cuidado que isso pode terminar num prejuízo sério, hein, velho. E aí, pum, corta, né, corta a cena. Pô, a gente tá entrando no prédio. E aí nisso, cara, eu falei, bicho, o que, que a gente tava fazendo antes, cara? Aí o Andrés falou assim, tem uma vaga ideia, porque eu lembro da gente saindo do táxi e falando assim, 3D, volta aqui, 3D, volta aqui. Ele falou que eu fui andando assim pra trás, assim. Nossa. E caí entre dois carros. Isso, cara. No que eu caí entre dois carros, eu encostei o cotovelo no para-choque de um e dormi. E aí ele falou que não tinha forças pra ir me buscar. Ele sentou naquele gelo baiano, assim. Sabe qual é? Botou, fez posição de o pensador, sabe? E dormiu também, velho. Nossa, cara. E a gente ficou, assim, sei lá, muito tempo. Eu dormindo entre os carros e ele me dormindo ali. Caraca, você literalmente já dormiu na sarjeta. Já. E não, já dormi na sarjeta duas vezes, velho. Duas vezes. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours and dreamed of all the great things we would do. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. Era meio clássico, assim, o pessoal lá de Petrópolis passar o carnaval em São João Nepomuceno. Não me pergunte por quê, porque é uma cidade que não tem porra nenhuma. Ah, mas Petrópolis tem muita coisa mesmo. E aí, cara, fui eu, mais, tipo, mais três camaradas, a gente pegou o carro e tal, pã, fomos lá, chegamos lá, botamos a música lá, Rio, cidade desesperando, a vida é boa. Enfim, botamos lá, pedimos nosso mise-en-scène de carioca babaca, né? Porque carioca porra nenhuma, cambada de petropolitano dos infernos, né? um dos meus amigos, era primo do bambambam bam, bam da cidade. Tipo, era o prefeito, a juiz, o delegado e esse maluco que mandava na cidade. Então a gente foi lá pro sítio do cara, quando a gente chegou no sítio do cara, já tava um churrascão, várias mulherzinhas lá esperando a gente e tal. Esperando a gente é ótimo. É, velho. Chegou o 3D. Aí, velho, como um todo e bom juvenil, né, cara? Queimei a largada logo no primeiro dia, né, velho? E bebi pra caralho, bebi muito, bebi horrores, assim. E na época, eu não sei por que era moda a gente beber Contini, velho. Nossa. Porra, e aí eu matei quase a garrafa de Contini inteira. Aliás, eu tenho várias histórias com Contini. Mais uma vez, né, o vórtex temporal. Eu lembro, assim, deu... Tacada, tipo... gravidez. Não, eu lembro... Eu lembro de eu, tipo, trocando ideia com dois caboclos lá da fazenda lá. Olha lá, hein, rapaz. Cuidado! Caraca, meu, onde vai essa história, cara? Aí eu lembro de conversando dois caboclos da fazenda e umas meninas me chamam, vamos dar uma volta. E aí eu lembro da última palavra, vamos dar uma volta, e eu lembro de eu voltando pra fazenda na caçamba de uma F1000 abraçado com um cachorro. Meu irmão, me acharam debaixo de um banco desse de praça, velho. Uma latinha de cerveja, era o meu travesseiro, a latinha de cerveja, era o meu travesseiro. E abraçado com um cachorro, velho. Chegou em mim, assim, tá ligado? Se aconchegou em mim. Aí o nego me cutucou e eu, tipo, não consegui. Aí o nego me arrastou pelo pé, pela mão, assim. O nego me pegou pelos pés e pela mão, me tacou dentro da F1000. O cachorro, meu irmão, criou tanto apego a mim que ele conseguiu pular dentro da caçamba, velho. Da mesma forma que a gente tava dormindo debaixo do banquinho, a gente foi dormindo até o sítio, velho, de volta, assim. Você e o cachorro? Eu e o cachorro, velho. Que linda história de amor. E o cachorro virou meu amigo pro resto da viagem inteira. Ia comigo, eu fiz uma fantasia de domador de leão, tentei botar uma parada no o cachorro, assim, pra fingir que ele era meu leão, não deu certo, assim. Eu também já dormi em praça, mas foi consciente, assim, tipo assim, a gente tinha viajado pra Friburgo, pra um festival de vinho, do chopp, agora já não lembro. Quando viu que eu não tinha a menor condição de voltar pro Rio, ficamos pela praça que tinha lá, num daqueles, Coreto, né? Puta merda. Sarjeta, eu nunca dormi, não. Praça, praia, que é uma merda, tu acorda todo tostado, porra, é uma das piores paradas que tu pode fazer, dormir na praia. Eu dormi uma vez numa praça também, encostado numa árvore, foi lá em Uberaba, no essas festas de... Minas Gerais é uma merda pra cachaça, de peão. Né? É, exatamente. Pô, é uma merda. Aí, cara, eu não lembro de quem que era o show, cara, acho que era o show do Maurício Matar, sei lá. Show de quê que ele faz, Brad? Show de quê que o Paulo ele é cantor, mais? Porra. Ele é cantor ele também. Ele é cantor também? Ele canta também, cara. Aí, cara, eu tava, acho que com meu irmão e uns amigos meus. Foi a primeira vez que eu tomei tequila na minha vida, cara. Queimei largado assim, cara. Fiquei doido rapidinho. Aí eu, pá, chapei. Eu ia continuar lá mais uns 3, 4 dias. Mas o pessoal que tava comigo, era o último dia deles. Aí eles falaram, porra, não vamos embora agora. Não vamos levar ele, não. Aí eles me deixaram, cara. Eu acho que essa árvore era uma palmeira, sei lá, uma bananeira. Eles pegaram essas folhas, cara, e me cobriram. Encheram. Sabe, ficou um monte de folha pra ninguém me ver. Que e eu lá embaixo. Aí foram pro show, ficaram lá amarradão, não sei o quê. Amarradão com o show do Mário Spata. Não, mas olha só, é porque é posição agropecuária, sabe? Então, tipo, o show era apenas uma das coisas, entendeu? Tinha um leilão de gado, né, pô? Quem não deve ter perdido o leilão de gado. Na exposição agropecuária lá de Petrópolis, a gente já botou um camarada meu pra dormir numa cocheira vazia, assim, e a gente pegar ele no final. Teve uma exposição agropecuária em Além Paraíba, em Minas. Nossa! Que fica cara. Mais ou menos uma hora de Teresópolis. Eu levei uma cabeçada, tenho uma casa lá em Teresópolis, levei uma cabeçada pra lá, né? Assim, nós éramos 10, sei lá quantos. Meu irmão tava também, meu primo, o macaco e tal. E nós resolvemos ir pra exposição e voltaríamos pra dormir em Teresópolis. Olha que ideia de maluco, né, cara? Aí nós estávamos em 3 carros, se eu não me engano. Eu não sei o que que eu bebi lá, cara. Eu sei que bateu muito mal e eu chapei, assim, logo de cara também, né? Mas chapei do estilo do 3D, de não lembrar de absolutamente nada. No dia seguinte, cara, um amigo meu me acorda lá em Teresópolis, assim mesmo. JP, JP. Falei, o quê? Acorda aí, cara. Acorda que a gente tem o que fazer. Fazer o quê, né, bicho? Fazer o quê? É o cara aí, teu carro ficou em Minas. Sei lá, deu um defeito lá, largamos pra trás. Que isso? Porra, domingo, cara, tivemos que pegar um ônibus, bicho, e até a porra da cidade lá, porque ninguém tinha vazado pro Rio quando eu acordei. Pra achar um mecânico, botar o carro pra consertar e vir embora com ele, cara. Uma merda. Ei, ei, ei, ei. O cão foi quem botou pra nós beber. Cara, Cabo Frio tem, tipo assim, não só a minha, mas como todo mundo tem mil histórias de Cabo Frio, né? Verdade, verdade. Tem uma também boa. Cara, eu lembro, eu lembro, né? Eu lembro, não é eu lembro, né? Os outros me contam, né? Se eu quiser implantar a memória em mim é muito fácil, cara. É do Traveco que tu vai contar agora, não? Não, essa ele lembra bem. Inesquecível. É, a gente nunca esquece, mas enfim. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui passar carnaval em Cabo Frio, tinha a casa, um amigo nosso, o apelido dele era Pudim. Mas é por causa de Pudim de cachaça mesmo. O apelido dele era Pudim. E era, virou clássico, assim, durante anos a gente ia pra casa do Pudim. Mas uma das primeiras vezes, acho que a primeira vez que eu fui, que foi mais cedo e tal, eu já trabalhava lá na antiga TVE. E aí eu consegui uma dispensa, assim, mais cedo e cheguei lá sexta de tarde pra esperar a galera. E aí chegou eu e mais uns 4 pessoas e a gente falou assim, cara, vamos fazer uma recepção maneira, porque ia vir mais umas 10 pessoas. A casa do cara era grande, no condomínio. Ia vir mais umas 10 pessoas. Vamos fazer uma recepção maneira pra galera. Vamos fazer gummy. Nossa. É, pra quem não sabe, suco gummy, cara, é vodka com que suco e gelo. Só que o tradicional sukugami, você tem que comprar aquelas garrafões de 20 litros de água, esvaziar ele de alguma forma, né? Você esvazia e depois joga tudo, faz ali. Então o que a gente fez? Passamos no supermercado, compramos 40 litros de vodka. Vamos fazer uma recepção maneira pra galera. Lógico que não era Smirnoff, não é? Era Komarov, era... Moscov, né? É. E começamos a manufaturar a parada, né? Fomos fazendo lá, compramos os galões e tal. Só que nisso de manufaturar, você vai experimentando, né, velho? Você vai experimentando, vai nessa. E eu, como sempre fui meio metido a barman e tal, eu falei, não, deixa comigo que eu sei como é que faz e tal. Peraí, deixa eu dar um gole. Não tá bom, pô, agora tá bom, não sei o quê. Pã, corte. Tacada, corte. Tacada, corte. Pô, eu acordo debaixo do chuveiro, velho. Com o traveco? Não, traveco, acorda debaixo do chuveiro. Aí eu saio do chuveiro, meu irmão, tá todo mundo rindo pra caralho, né? Falando, que história é essa de peido, meu irmão? KKKKK, nego falando. E eu, porra, que é isso de peido? Não sei o que. Aí eu olhei minha roupa toda suja de graxa. Eu sei que eles falaram que no meio da parada, eu falei assim, não, vou comprar mais gelo. E sumi, velho, sumi. Durante umas 3 horas, sei lá, sumi mesmo. E anoiteceu, eu não voltei, nem foi me catar. Desesperado, já que eu tinha sumido, um filho da puta resolveu olhar debaixo dos carros. Eu tava debaixo daquele pão de forma, sabe? Aquela townerzinha. Eu tava debaixo de uma towner, velho. Dormindo debaixo de uma towner. Pelo amor de Deus, cara. E aí, nego, me arrastou. Quando o nego me botou em pé, eu soltei um peidão, velho. Muito assim, daquele, sabe? Que a única coisa que eu consegui falar entre a towner e o chuveiro foi... Pô, galera, foi mal, eu peidei antes. E, véio, virou a gíria de todos os carnavais que a gente passou em Cabo Frio, velho. Tipo, qualquer coisa... Pô, meu irmão, tu peidou antes. E ficou eu peidei antes, caralho. Cara, minha história de Cabo Frio foi uma briga muito violenta que eu me meti lá, cara, com os amigos meus. Tinha um cara que andava com a gente, um amigo nosso, que ficava extremamente violento quando bebia, cara. Ele queria arrumar briga com todo mundo, né? É. Já era tradicional dele. Aí tamo lá em Cabo Frio, naquela rua que tem em frente ao canal lá, que tem uma porrada de barzinho, não sei o quê. E já devia ser também umas 3 e pouco pra 4 horas da manhã, deu aquela vontade de ir embora, né? Só que tava faltando esse cara. Reuni a galera, né? Tava faltando esse cara pra gente poder ir embora. Aí a gente olha lá no fundo, tá rolando uma confusãozinha lá no fundo. Aí olhando na sacada, não sei o que, daqui a pouco um dos caras grita, ih, caraca, é o Ricardo. Aí, pô, que merda, de novo, né, cara? Sai correndo até o cara, chegamos lá, ele tava mesmo arrumando a confusão, ele queria bater num outro sujeito lá, não tenho a menor ideia, pô, até hoje, por que que ele queria bater no cara. Aí chegamos, tentamos amenizar, para com isso, deixa disso. Aí conseguimos dar uma separada, ele fingiu que não queria mais bater no cara, deu uma volta e saiu correndo atrás dele, cara. Aí os caras começaram a rodar, feito o Tonho Jerry, vem, volta no povo. Até que ele conseguiu pegar o cara mesmo, embolachou o cara, e aí virou generalizado, porque os amigos dele, pô, entraram na parada, a gente tava ali também e tal. Os caras eram muito mais pessoas do que nós, cara. A gente ia, pô, tomar um prejuízo seríssimo ali. Quando resolveu entrar na parada, até hoje eu não sei como, um cara que parecia um índio, mano. O cara entrou e, pô, Deus sabe por que o cara resolveu tomar o nosso lado da briga ali. E o cara distribuiu, meu irmão. O cara, pô, era o Van Damme, meu irmão. Que ele abriu assim, a gente conseguiu fugir com esse nosso amigo, que tava transtornado, né, cara? O cara não queria sair daquele jeito nenhum. Tava em um carro só, né? Devia ser uns 5 cabeças. Tava em um carro só. Naquela época tem 18 anos, sei que só um malandro tinha carro, sei lá. Aí, pô, me deram a chave pra dirigir, cara. Eu acho que o dono do carro não tinha condição de dirigir, não sei o que. Aí me deram a chave, né? Abro o carro assim, quando eu olho, tinha umas 4 ou 5 trancas na parada, cara. Tinha tranca pra tudo quanto era lado, chave pra tudo quanto era lado. Eu todo enrolado ali abrindo aquela merda, porque era um inferno pra abrir aquela merda ali, né, cara? E eu olho no espelho, retrovisor assim do carro, cara, tá vindo uma multidão em direção a gente. Parecia assim, cena do filme da década de 50, do Frankenstein. Tu olha assim, tem a porra de ele com um ancinho na mão, tocha, não sei o que. Tava vindo uma multidão em cima do carro, cara. Eu consegui ligar, sair por cima do que tava mesmo. Tinha um gelo baiano na frente. Saí por cima do gelo baiano, cara. Quebrei a suspensão do malandro. Nossa, mas conseguimos fugir lá dessa merda, cara. Mas se não fosse o índio, eu não tava aqui contando história hoje, não, cara. Well, as I came home on Monday night, as drunk could be, I saw a horse outside the door where my old horse should be. So I called the wife and I said to her, will you kindly tell to me who owns that horse outside the door where my old horse should be? Ah, e essa história de beber pra pegar mulher? Cara, pra mim nunca funcionou, cara. Como eu disse, eu sempre chapei, cara. Então não combinava. Um dos motivos é até que eu parei de beber, né, cara? Porque eu vi que isso, pô, eu tava na merda, né? Caso eu continuasse... você é um cara que não acredita em você mesmo, velho. Eu acredito em mim até bêbado. Caraca, isso foi a parada mais doida que eu já ouvi, porque normalmente as pessoas que não têm autoconfiança bebem. Pra ganhar coragem. Exatamente. O 3D não, ele conseguiu inverter os valores, cara. Sempre bebia também pra ganhar aquela coragem, ficar o bonitão do lugar. Irado. Eu já consegui pegar a mesma mulher 4 vezes na mesma night, sendo que ela era bonita de formas diferentes. Dependendo do grau etílico, né? A primeira vez que eu fui na casa da matriz, velho. E aí eu já paguei, né? Tipo, é marrentão, bonitão, gostosão. Tem o tal do kamikaze na casa da matriz, né? Não, pera aí que eu recebi um bilhetinho aqui. Tá vendo só? Você me deu um porre pra ficar comigo. Ah, minha mulher acabou de escrever esse bilhetinho aqui pra mim agora. Ela tá jogando coisa em mim aqui. Mas então, bati no balcão, né? Pá. Aí, compadre, o que que tu tem de mais forte aí? E aí o gerente, na época, que depois virou um grande amigo meu, ele falou, cara, tem o kamikaze. Eu falei assim, já gostei do nome. Aí o cara, só que ó, toma cuidado, velho, porque é um drink forte. Eu virei e falei assim pra ele, cara, se eu tomar 3, o quarto é de graça? Aí a galera do bar deu aquele risinho, sabe? Ah, assim, aquele risinho bom na boca. Enfim, fui bebendo. Aí, cara, no começo da noite, velho, tinha uma chubzinha, né? Me dando umas olhadas. E aí tava eu, um amigo meu, daí ele falou assim, bicho, pega ela não, velho. Pega ela não. Falei assim, cara, começar bem a noitada, velho. Começar marcando gol, vambora. Vambora. Não existe gol feio, existe gol não feito, velho. Vambora. Aí fui, né? Peguei. Peguei a chubzinha, falei, pô, valeu, valeu, vou tomar um drink ali e já volto. Tomei o segundo kamikaze. Aí virei pro meu camarada e falei assim, meu irmão, aí vou pegar aquela mulher ali, véio. Tá me dando umas olhadas. O cara veio e falou, pô, tu já ficou com ela, velho. Falei assim, claro que eu não fiquei com ela não, seu maluco. Porra, a mulher que eu fiquei era mais feia, velho. Meu irmão, já ficou com ela. Falei, não fiquei, vou chegar nela e tu vai ver, vou pegar ela, meu irmão. Tá querendo tirar uma... Fui e peguei a mulher, né, velho. Ô, vamos lá, não sei o quê, pá, peguei a mulher. Terceiro kamikaze, pá, tomei terceiro kamikaze. Isso ele não tava mais perto de mim, cara, eu fui catar ele. Meu irmão, tem uma mulher muito gata me dando mole, velho. Tem uma mulher muito gata me dando mole, velho. Ele falou assim, cara, porra, ele tava conversando com a menina, pô, vai lá, pega ela, depois sobe aí pra beber com a gente. Pum, fui e peguei a mulher gata pra caralho. Falei, pô, meu amor, andando de mão dada dentro da boate. Pra mulher. É, né, pô, isso que escada. Aí ele tava lá batendo papo com a mulher, não sei o que. Porra, aí, essa aqui é a fulana. Ele, Afonso, eu sei quem é ela. Aí eu, ah, porra, ainda bem que vocês já se conhecem, né? Não sei o que. Isso ele contando, que isso eu já não lembrava. Meu irmão, eu sei que no final, cara, eu não lembro do quarto kamikaze. E aí eu também não lembro como é que eu acordei com aquela pessoa na minha cama também, cara. Taco de sinuca, cara. Taco de sinuca, pô, acordou, né? Eu tenho uma história da casa da matriz também, de chapar, cara. Foi muito engraçado, porque foi um daqueles dias que eu sentei lá na cadeira, pá, botei a cabeça na mesa e chapei. Aí tava com um amigo meu lá, aí ele... Virado, virado? Acorda. Acorda. Para tudo, cara. Tu tem certeza que ele te chamou irado, irado, cara? Lógico. Ele, aí, irado. Acorda aí, vambora. Aí eu levantei assim, olhei pra ele, pá, e deitei de novo. Continuei dormindo. Aí depois eu sinto me batendo no meu ombro de novo, assim, uma segunda vez, né? Aí eu levantei assim, olhei, aí era o segurança da boate. Aí eu falei, ah, porra, vai te catar. Aí pá, deitei e dormi de novo. Aí depois sinto uma terceira vez, cara, mexendo assim no meu braço. Aí eu olhei pra cima, eram meus pais. Caraca! Lá na casa da matriz. Que vocês estão fazendo na casa da matriz? Esse amigo meu que tava comigo, cara, o cara tinha desistido de tentar me acordar, me levar embora, me ligou pro meu pai e me buscar, cara. Que beleza! Cara, foi sinistro, cara. Que humilhação. Quantos anos você tinha, cara? Cara, sei lá, eu morava com eles ainda, sei lá, devia ter uns 27, 28. Teve uma outra vez da Mariozinho também, cara. Também enchi a cara. Calma, calma. Espera um minuto. Aí pintou tua avó, né, Mariozinho? Não, isso foi lá em Uberaba. Pior que deve ter sido mesmo. Que a avó dele de ei, ei, ei, ei. O cão foi quem botou pra nós beber. Tem que beber em pé sujo também, cara. Isso que é engraçado. Pô, dia... mas isso é o mais aconteceu na vida da gente, né? Outro dia eu fui num pé sujo, mas tão pé sujo, cara, com um amigo meu. Aí chegamos lá, pô, me vê dois chopps. Aí só que o amigo meu é meio fresquinho, né, não sei o quê. Aí chegou, cara, vê o meu num copo limpo, por favor. Aí, aí beleza, né? Aí o garçom, quando voltou, foi servir a gente. Garçom no pé sujo, é, não tá valendo, né? Aí foi lá, vem cá, pra quem que é o copo limpo mesmo? Puta merda, excelente. Quem ouve o Nerdcast há muito tempo já viu o 3D em uma história aqui no Nerdcast. Ao vivo, né? Ao vivo, entre aspas. A gente tava em casa e época que 3D morou em Praga. 3D morou um tempo em Praga e tal. De repente, tava lá, toca o Skype, eu atendo, cara. É esse filho da puta, completamente bêbado. E eu começo a gravar. Não, peraí. Vou gravar essa porra toda. E ele falando como é que tava a vida dele, né? Escutem, escutem porque o áudio tá gravado. Bota aí, bota aí. Tu tá trabalhando de relações públicas num pub inglês em Praga. Exatamente, cara. Exatamente. Não, e o detalhe, sexta e sábado, free tits, striptease grátis. Striptease grátis, com as porra das mulheres gostosas pra caralho, tcheca, velho. Que isso, sério? Sério. Cara, eu tô no emprego que eu pedi a Deus. Eu que eu pedi a Deus, cara, eu bebo de graça, como de graça, trabalho na rua conversando com mulher gostosa. Ai, meu Deus. Este sábado eu ainda posso descer lá embaixo, no piso de baixo, e ver uma tcheca gostosa de peito e fora, velho. Porra, isso é perfeito, cara. Eu tô no paraíso, cara. Ai, meu Deus. Ah, como eu e os meus amigos costumamos dizer, aqui no verão, bicho, é a season do pau duro. Acredita, velho. Na boa, as mulheres aqui não usam calcinha nem sutiã. E tu vê, cara, a peitinho. Meu irmão, cara, eu tô cansado de ver peitinho. Eu não aguento mais ver peitinho. Tô cansado já, eu não quero mais. Eu já nego, tem peito lá, eu já olho pro outro lado. É o que tu queria, né, compadre? Porra, é o que eu pedi a Deus. Cerveja barata, boa pra caralho, mulher pelada, porra. Agora vem cá, quando é que a gente vai ver você no Nerdcast? Sóbrio, porra, né? Porra, vai se foder, sabe por quê? Porque eu recebi 5 e-mails perguntando, e aí 3D... Quando é que é o seu próximo Nerdcast? Teve um filho da puta que dá contou. Você só participou de 3. Não sei o que, eu já contei. Vai dar merda de onda, Alexandre. Eu participo dessa porra que eu adoro a hora que você quiser, caralho. Excelente. Mas sobra, né? Não, óbvio, sobra. Que hora você tá sobra? Só me avisa um dia antes. Porque aqui, bicho, a cerveja é foda. E esse filho da puta... puta, depois que ele vem me mandar um e-mail, caraca, maluco, quando é que eu te liguei falando essas merdas? Não lembrava, cara, não lembrava, tá no Nerdcast essa porra. Não, aí eu conto o que aconteceu, cara. Do nada, eu em Praga, comecei a receber um monte de, tipo, novos seguidores no Twitter, nego me mandando e-mail, porra, quando é que você participa do próximo Nerdcast? Ficou famosão. Mano, eu não entendendo porra nenhuma. Aí um belo dia, que eu perguntei, falei assim, cara, eu não tô entendendo nada porque que estão escrevendo, me perguntando quando que eu vou participar do próximo Nerdcast. Aí uma das pessoas que me seguiu falou, cara, foi sensacional sua participação no Nerdcast de Olimpíadas. Aí eu, caralho, eu não participei desse Nerdcast. Depois disso, tu foi pra Alemanha e deportado ao Brasil. Né? É, mais ou menos. Foi preso e deportado pro Brasil, cara. Caralho, cara. Eu contei pra vocês qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no avião, velho. Eu tava 7 dias sem beber uma cerveja, velho. Você ficou 7 dias no cilindró lá? 7 dias no cilindró. Caralho. Porque foi muito azar, velho. Saía voo de deportação toda segunda. Eu fui pego numa segunda, velho. Saiu um voo de deportação da Alemanha pro Brasil toda segunda? Não, eles velho. Enchem um avião toda segunda de deportado da Alemanha? Aí a aeromoça veio e perguntou, tá tudo bem com o senhor? Eu falei assim, não, tá tudo péssimo, preciso de uma cerveja urgente. Pô, de deportação da Alemanha não tinha que ter aeromoça, né? Mas tem um cara chicoteando a galera lá dentro. All for me grog, me jolly, jolly grog. It's all for me beer and tobacco. For I spent all me tin on the lassies drinking gin. Far across the western ocean I must wander. Porra, de casamento tem uma que eu acho que é off-limits. Aí chegamos lá uma hora antes do casório, uma hora e meia antes do casório, vamos fazer o quê, né? Tinha uma janelinha lá, um negócio de madeira. Não era uma... Não pode ser considerado uma birosca, era uma janela. E tinha um cara nessa janela vendendo cerveja. Puta que paramos lá nós quatro, ficamos bebendo, né, cara? E foram chegando os convidados. E a gente parava os carros, assim, tem que saltar aqui pra beber com a gente, não sei o quê, mano. Ou seja, comecei a beber 1h30, 2 antes do casório. Vai-se pras festas. Eu entrei de cabeça no uísque, cara. E aí me transtornei nesse dia. Me transtornei nesse dia, cara. Peguei garçonete, briguei com o DJ. Porra, foi uma merda. Eu nem gosto de lembrar, cara. Uma vez eu fui num casamento lá em RZO. RZO? É da Zoss. RZO. Das outras. Então, e aí era um casamento de um amigão meu, a gente se formou junto, e aí ele chamou a gente pra ir mais cedo, tipo uma noite antes, pra de manhã curtir uma praia e tal, e depois ir pro casamento. Fomos eu, a família do noivo, que eu conhecia só o pai e a mãe, só que eram separados, eu não conhecia o resto da família, e eu não sabia que o Pedro tinha uma irmã, uma madrasta gostosa e tal. Bom, aí fomos pra praia, aquela emoção, os amigos se encontrando, eu queimei a largada e bebi um gradado de latinha, velho. Na praia, antes do casamento. Queimar a largada é você, tipo, beber antes da hora, é isso? Não, é ficar doidão antes da hora. É, exato. É peidar antes, né? É, peidar antes. Aí depois saímos todo mundo da praia, nego meio que me carregando assim, porra, moleque, vai tomar um banho, né? Vai, tipo... Se recompor. Só que a gente tinha combinado, a gente tinha feito uma brincadeira entre os amigos, que tipo assim, ia todo mundo de terno e havaiana. Era uma combinação de todos os amigos. Só que a gente chegou, tipo, meio que na hora do casamento assim. Então a gente falou, cara, bicho, vamos ficar aqui meio que escondido, porque a outra galera deve estar escondida. E nisso a gente olhando de longe, cara, o noivo do lado de fora, a gente não tinha ido falar com ele e tal, a gente continuo bebendo mais. Uma bela hora, Raul, esse meu amigo que tava comigo, Raul, a gente tem que ir pra igreja, velho. Eu acho que a galera já não tem mais ninguém na porta. E aí a gente foi pra igreja, a porta já fechada. Aí o Raul, porra, meu irmão, como é que a gente vai entrar nessa parada? Aí eu falei assim, vamos dar uma abridinha na porta da igreja rapidinho, e aí a gente vê como é que tá, porque a parada a gente fica aqui fora, foda-se. Nisso eu abro a porta e ele me empurra. E aí, tipo, quando ele me empurra, eu entro e todo mundo olha pra trás, quase que toca. tipo, faltava só a noiva pra entrar. Aí a gente entrou, tal, pã, rolou casamento, me emocionei, chorei de bêbado. Aí meu apelido nesse dia ficou de Bira, porque tinha novela daquele Bira, na, da, que era o cara da novela, que todo mundo chamou de Bira. Ah, detalhe, só eu e ele que fomos de Havaiana. É claro, né? Casamento. É. Aí na festa, corta a cena, eu conversando com a irmã do noivo, que tinha 15 anos. Ai, meu Deus do céu. Corta a cena, eu conversando com ela. Corta a cena, não corta o Nerdcast, né, cara? Porra. Não, calma, corta a cena. Sim, e aí eu acordo de manhã, meu irmão, num sofá, só com uma, minha de bermuda e mais nada. Aí eu fui saber o que aconteceu durante a noite. Compadre, eu cheguei na irmã de 15 anos. Eu cheguei na madrasta gostosa do noivo e cheguei na vó da noiva. Eu falei, a senhora é uma gracinha, cara. Eu quero dar um beijo na boca. Eu não lembro disso. Caraca, cara. Eu tava pagando de repórter mesmo. Eu falei pra tiazinha que eu queria dar um beijo na boca dela. Mas e aí, quem te deixou de bermuda? Foi a avó do noivo? Cara, eu não sei, eu não quis saber isso. Tu ficou com a velha. Não. Pode confessar, ficou. Eu tentei dar um estalinho nela, velho. Ei, o cão foi quem botou pra na bebê. Cara, não dá, velho. Tem umas histórias muito heavy metal, velho. Tava na minha barraca, na Ilha Grande. Ah, não, essa é heavy metal. Meu Deus, qual é? Não, isso aí é Nerdcast proibido, velho. Não dá, não. Não, essa é. Agora eu quero saber. Pô, tava em Ilha Grande no encontro de comunicação desse maluquice. Aí nisso, papo vai, papo vem, eu conversando com o pessoal. Aí, pilha errada move o mundo, né? Aí eu virei e falei, cara, eu consigo virar essa força, garrafa de contínuo. Eu acho contínuo muito fraco. Aí o nego virou e falou a palavrinha mágica. Duvido. Porra, fiquei lelezaço, né, velho? Fiquei mongoloidaço, assim, tipo... Aí, peraí, tá escutando? Filha da puta, cara. Nossa! Pô, tava loucaço, velho. Ei, o cão foi quem botou pra na bebê. Lembra uma vez que a gente foi no Via Show? Nossa. Caralho, o senhor Dave Pazzo já foi no Via Show? É, fui, cara, fui. Eu aí, irado. Aí eu peguei uma mulher tão feia que até o segurança riu de mim, não foi? A mulher era horrorosa, cara. Eu já peguei uma mulher que era igual o cara do Caatinga ali. O segurança, ele não riu do irado. Ele teve um ataque de riso. Ele tava passando mal de riso. Óbvio que eu não lembro direito, eu lembro de uns flashes. Eu acho que eu perguntei pra vocês, eu escolhi a mulher mais feia e falei, vocês duvidam eu pegar aquela ali? O irado era cabeludo na época. Era surfistinha Zona Sul, cara. Pô, meu cabelo era irado. Pô, mas ela era gente boa, pô. Cara, olha só, cara. Ela parecia merendeira, cara. Sei lá, com seus 50 anos. Puta que pariu. Que fazem merenda em escola, sabe? Aquele panelão de arroz. E a mulher ficar com aquele braço gigante mexendo arroz. Cara, mas era uma parada... Cara, era inacreditável. Sem sacanagem. Essa eu acho que foi a mulher mais feia que eu já vi na minha vida, cara. Foi irado. Aquele negócio. Eu nunca dormi com nenhuma baranga, mas já acordei com várias. Eu que o diga. Tem uma história aqui, mas não é minha, é de um amigo meu. Assim que começa. Ele tava doidão, né? Tinha ido pra night, assim. Aí quando tava voltando também, já quase amanhecendo, parou na Copacabana, né? Pra pegar uma puta. Pariu, que um amigo seu, pra conseguir meu. Uma companhia. Aí a menina entrou dentro do carro. Aí eles fizeram lá as gracinhas dentro do carro, não sei o que. Sabe quando dá aqueles estalos assim? De repente o cara olha no relógio, sei lá, 9 horas da manhã já, aquele sol raiando. Caralho, eu entendo muito bem disso, velho. Aí o cara falou com a mulher assim: cara, veste tua roupa, pega tuas coisas que eu tenho que ir embora, não sei o quê. Aí ele tinha um churrasco, acho que em Itaipava ou Petrópolis, não sei. Aí ele tinha que buscar a namorada dele e a mãe da namorada. Beleza, é claro, né? Aí ele pegou as roupas da p, assim, ó, toma aqui, não sei o quê, deu lá uns 10 reais pra ela. Aí, mano. E saiu, né? Aí beleza. Foi buscar a namorada. Aí a namorada entrou no banco de carona e a sogra dele entrou no banco de trás. Aí beleza, eles estavam indo, né, subindo a serra lá. Aí a... não sei quem falou assim: coloca o som aí, coloca o rádio, coloca uma musiquinha aí. Só que ele guardava o rádio, sabe, embaixo do banco. Aí ele foi meter a mão por baixo, assim, aí ele pegou um sapato. Ele falou: caralho, o sapato da p... Aí ele, fudeu. Ele começou a suar frio, né, não sei o quê. Aí Vai do banco. Pegou pelo outro lado, assim, sabe? Deu aquela disfarçada, falou assim: olha ali do lado, não sei o quê. Aí jogou fora pela janela o sapato, né? Caralho, o cara foi ninja, cara. Aí eles chegaram lá no sítio, lá em Itaipava, Petrópolis, não sei. Aí estavam saindo do carro, aí a velha atrás assim: cadê meu sapato? Eu não sei.